Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Na internet. De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés, de segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui, na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Olá para todos, dou início a Portugal de Lés a Lés. Eu estou cá para vos apresentar mais um programa Portugal de Lés a Lés, tanto apresento como realizo, passa na Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Programa este passa também na Rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã, também de segunda a sexta-feira. Ainda não vos disse, mas eu sou Narciso Gonçalves, já me conhecem, já sabem quem é o artista que está aqui deste lado. Continuem por aí, continuem em boa companhia. Somos a Rádio Onda Nacional. Espero que gostem da lista que preparei, da seleção musical que preparei para vos apresentar hoje. Tento fazer sempre o melhor. Vamos a ver se gostam disto. Vamos iniciar então a seleção musical de hoje. Vamos começar com a Brigada Vitor Jara e com o tema Tarei Eu. Thank you. meu caixão, levo-te no meu caixão. Onde ela está dormidia, onde ela está dormidia, no mar as embarcações, no mar as embarcações, no mar as embarcações. Manhoso povo antigo, manhoso povo antigo, fique entre Porto e Viseu, fique entre Porto e Viseu. Yes, que lhe servem de museu, que lhe servem de museu. Para serrar a madeira, para serrar a madeira, para o altar do Senhor, para o altar do Senhor, para o altar do Senhor. povo vai entrar pela aldeia, mas eu não estarei cá para ver o regresso certo da cheia. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Pois é, meus amigos, então já passaram mais uns minutinhos, já lá vão 13 minutos depois do início deste programa de hoje. Começamos então nós com Brigada Vitor Jara com Tareio, depois Anabela com Avenidas e por fim Conchas com Sonhos. Vamos continuar com música portuguesa, naturalmente, e com José Mário Branco, Por Terras de França. Não se esqueça, nós somos a Rádio Onda Nacional, a sua preferência na internet. Portugal, de lenço a lenço. Vou andando por terras da França, pela viela da esperança, sempre de mudança, tirando o meu salário. Enquanto o fidalgo enche a pança, o Zé Povinho não descansa. Vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, nossa miragem de abastança, sempre de sagrado. Quando vai o gado para a matança, ao cabo da boa esperança, colas para a bonança e viva a tempestade. Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, com a pobreza na lembrança, sempre de mudança, com olhos espantados. Sorinha e a finança e os cães de faiança ladrando afinados. Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Sorry. deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Desculpa esta minha falha, desculpa-me do que fiz. viver e ser feliz. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the earth. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Sinal, sintoniza-te. Então, meus amigos, ainda agora começamos e já lá passam 26 minutos depois do início do programa. Acabaram de passar por cá José Mário Branco com o tema Por Terras da França, depois Broa de Mel, Desculpa, Também Amor e por fim Jorge Fernando com Bada. Agora vamos ficar de seguida com Romana e o tema Ai Coração Dividido. Esta é a vossa rádio Onda Nacional. Emitimos a partir de www.ondanacional.com. Temos também dois endereços de e-mail. Se quiserem fazer para mim, façam-no para narciso.ondanacional@gmail.com. Se quiserem fazer para a rádio, radio.ondanacional@gmail.com, que serve também para endereço do MSN. Já agora, se nos quiserem adicionar no Skype, façam-no para radio.ondanacional. Vamos então ficar com a Romana. Trabalha lá longe, distante, o imigrante noite e dia sem parar.

ter só a ti. O meu maior desejo é ter-te junto a mim. O meu amor é só teu, só teu. E o teu sempre foi meu, só meu. No teu peito eu quero um lugar e a teu lado sempre ficar. Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti, minha querida. Felicidade, felicidade, eu te desejo o amor da minha vida. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Então, mais uma vez, cá estou eu, meus amigos, e agora que já só faltam 20 minutos para o final desta primeira hora de Portugal, Les a Les. Os últimos sons que por aqui passaram foram elas, então, Romana com Ai Coração Dividido, depois Diana Meira, zum, zum, zum, e Emanuel com Felicidade. Agora vamos acalmar um pouquinho, vamos ouvir três fados. Vamos começar com João Braga, com o Fado do Estudante. Vamos então ouvir o João Braga com o Fado do Estudante, depois passa por cá o Luís Góis e Carlos do Carmo. Depois volto ele também. Já agora quero lembrar que passem pelo nosso blog no endereço radioondanacional.blogspot.com. Podem-no fazer também pelo Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Negracina, ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante.

teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura, cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Nacional, um amor de rádio. I love you. Bom dia para quem é da Antena Web e boa tarde para os da Onda Nacional. A 8 minutos do final da primeira hora de Portugal do Les a Les. Os últimos por aqui passaram foram fadistas e começamos nós por João Braga e o Fado do Estudante. Depois Carlos do Carmo com Lisboa, Menina e Moça. E por fim Fado Hilário com Luís Góis. Agora vamos ficar até ao fim desta primeira hora com duas músicas. Vamos começar com Miguel e André com Nada é Eterno e, para terminar, Luís Represas com o tema Saudade. Saudade não vou deixar por muito pouco tempo, eu daqui a uns minutos volto a seguir ao sinal horário. Eu estou de volta para fazer a segunda hora de Portugal de Les a Les de hoje. Fiquem bem, fiquem por aí, estão na companhia da melhor rádio da web, é a Onda Nacional. A melhor companhia na web. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade.

que sejas tu meu Portugal. Já corri o mundo, não há igual. País abençoado, de sol, de lindas praias, da ternura e da amizade, das lindas mulheres, dos campos verdejantes que nos matam de saudade. País distante é um imigrante com saudade eterna do seu lar. Um ano a trabalhar, sempre a desejar, um mês de agosto para regressar. Tem na sua ideia a estação, o comboio que sempre traz de volta. Sonha com a chegada dos amigos, a família, com a festa e a noitada. Bendito sejas tu, meu Portugal. Já corri o mundo, não há igual. País abençoado, de sol, de lindas praias, da ternura e da amizade, das lindas mulheres, dos campos verdejantes que nos matam de saudade. Bendito sejas tu, meu Portugal. Já corri o mundo, não há igual. País abençoado, de sol, de lindas praias, da ternura e da amizade, das lindas mulheres, dos campos verdejantes que nos matam de saudade. Bendito sejas tu, meu Portugal. Já corri o mundo, não há igual. País abençoado, de sol, de lindas praias, de ternura e da amizade, das lindas mulheres. Quem é que vai ter casa? Eu, nego, vai casar. Deixa eu ver com a thank you.

Não se esqueçam de passar pelo nosso Facebook, estamos em www.facebook.com/Onda Nacional. Também passem pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Façam o favor de nos escrever, escrevam para mim para narciso.ondanacional@gmail.com. Digam o que vos apetece, digam aquilo que devem escrever, ou escrevam aquilo que devem para me ajudar a melhorar este programa. Também, se quiserem fazer algum pedido especial, façam favor, narciso.ondanacional@gmail.com. Vamos então virar para a música e vamos reiniciar com André Sardé com Pássaro Azul. A noite que passou trouxe-me um sonho. Dormi mais para sonhar. Sonhei que era um pesadelo. De manhã ia acabar. Porque me está no coração. Corri logo ao teu encontro e ao estender-te a minha mão, sete lágrimas correram quando eu te abracei. E ao tocar no teu cabelo, eu imaginei que amanhã, ao acordar, tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. E corremos mundo fora, toda a noite a brincar. Era eu quem se escondia e tu eras a encontrar. Sete lágrimas correram quando eu te abracei. E ao tocar no teu cabelo, eu imaginei que amanhã, ao acordar, tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. no café sozinha. Tem um bloqueio, um modo de ser. Ela tem um receio do que possam dizer. Que alguém lhe passou quando menina, e como coisas boas nunca ninguém ensina. Ela cora por tudo e por nada, Conceição. Olhos nos olhos, olhos no chão, qualquer coisa embaraça essa Conceição. Não sei que lhe faça, e é uma pena que aquele corpo é todo lume, venha de arder, mesmo a pedir mão de mexer. O amor enviou-me, sou seu missionário, vim mudar a tua sina, arejar o teu coração guardado em naftalina. Quando usas a mentira sem qualquer razão, neste jogo viciado não há lugar para o pecado, não existe pena nem perdão. Quando as regras são quebradas sem ninguém saber, e a lei olhos fechados a fingir não ver, e o dedo acusador na tua direção aponta sem que puderes nunca te defender. Vingança, ninguém vai chegar ao fim se eu luto contra todos, todos lutam contra mim. Vingança, já não há tempo a perder. Uns morrem por justiça, outros matam por prazer. Vingança, vingança, vingança. Oh. Quando o crime já acontece e a paz abandona, não existe uma diferença entre o bem e o mal. Diz adeus à confiança, porque a sede de vingança faz nascer em ti um instinto animal. Quando o mundo à nossa volta está a desabar, quando já não há motivo para confiar, no peito abre-se uma ferida e até te esqueces que a vida é um caminho feito para amar. Vingança, ninguém vai chegar ao fim se eu luto contra todos, todos lutam contra mim. Vingança, já não há tempo a perder. Se uns morrem por justiça, outros matam por prazer. Onda Nacional, a melhor companhia, não é? adianta fugir. E o peso da vingança sobre ti há de cair. Quando a hora chegar, sabes que eu vou lá estar. E o sabor da vingança em tu irás provar. Vingança, e vai chegar ao fim. Se eu luto contra todos, todos lutam contra mim. Já não há tempo a perder. Se uns morrem por justiça, outros matam por prazer. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Então, que tal? Estão a gostar da música que eu estou a passar hoje? Pois, e era bom obter a resposta por e-mail. Digam-me alguma coisa para narcisa.ondanacional@gmail.com. Ouvimos então o André Sardé com Pássaro Azul, depois Rui Veloso com o tema Conceição e, por fim, Anjos Vingança. Pois bem, agora vamos mudar um pouco de estilo, não por muito tempo, mas só são duas musiquinhas. É Pedro Abrunhosa com Ilumina-me e depois Santa Maria, Eu Sei Tu És. Fiquem por aí, ficam na companhia da Onda Nacional, a melhor companhia da web. Estamos a 18 minutos do final de Portugal Les a Les de hoje e eu volto daqui por uns minutinhos. Vence o espaço como quem abre o regaço, como quem salta ao vazio um barco à porta no rio. Um homem morre no esforço, sete colinas no dorso e uma cidade para mim. Gosto de ti como quem mata o degredo. Gosto de ti como quem finta o futuro. Gosto de ti como quem diz não ter medo, como quem mente em segredo, como quem baila na estrada

Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Estamos a 8 minutos do fim de Portugal de Les Alés do dia de hoje. Os dois últimos sons que por aqui passaram foram eles de Pedro Brunhosa com o tema Ilumina-me e depois Santa Maria, Eu Sei Tu És. Agora vamos ficar com Tony Shea e Fazer Amor Contigo. Depois vem Paulo Alexandre, Verde Minho e por fim Maia Moço com O Vira dos Namorados. Estas são as três músicas que vão ficar até ao final de Portugal de Les Alés de hoje. Já que só faltam 8 minutos, eu já me despeço de todos. Tenham a continuação de uma boa tarde ou de um bom dia, conforme a rádio estejam a ouvir. E sejam felizes. Até amanhã ou até depois. Até ao próximo programa de Portugal de Les Alés. Fazer amor contigo.